Damn down, damn down, yeah. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não te abalarás. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não te abalarás. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Para sempre, para sempre. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Para sempre. Pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz de verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Vale o teu cajado, para sempre me consola. O Senhor Jeová me guardará. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Para sempre, para sempre então. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Para sempre.